A sua rádio Litoral apresentou Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. O resumo das principais notícias do dia. Rádio é Litoral. Em 320. Informação, música, esporte, prestação de serviço. Essa é a Rádio Litoral. ZYJ 762, 1320 kHz, 9.000 watts de potência, em Maruí, Santa Catarina. Na internet, litoralam.com.br. Rádio Litoral, informação em tempo real. Dia de arrasar dele, sempre as melhores ofertas. Smartphone Samsung com tela infinita de 6,5 polegadas, só R$ 1.090 à vista em 12 vezes wide fixas de 109 mensais. Colchão casal, molas ensacadas, na número 1, o melhor preço, só R$ 990 à vista em 10 vezes sem juros de 99 mensais. Lava-roupas de Electrolux, 14 quilos, a parcelinha de 139 mensais. Fritadeira sem óleo, só R$ 279 à vista. Dia de arrasar dele. Aproveite! Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzó. Convido vocês e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Litoral AM 1320, Maruí, Santa Catarina. Todos os dias das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. E segunda, sábado, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. Isso envolve trens, são poucas vezes mais evitados. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Rádio Litoral. Informação em tempo real. Litoral. Rádio Litoral apresenta Sequência Musical. O melhor da música toca aqui.